Essa música é uma homenagem a uma pessoa muito especial que está me ouvindo agora. Você sabe quem é? É você, minha amiga. Pessoa, você sabe quem você é. Então vamos lá. Quando eu crescer e quando ele tocar. Quando eu crescer, quero ser igual a você, mas não igual a Regina, que só faz besteira e vive sem ira nem beira. Com um monte de porcaria. Quando eu crescer, eu não quero ser da altura dele e ter aquela cara de panaca. Quando eu crescer, eu quero ser uma macaca. Chitão não, o que eu não quero é ser chitão e nem chita pra não levar bomba na cabeça. É isso aí, amigos. É assim que se faz. Thank you.